Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O déficit português em 2012 ficou 700 milhões abaixo do limite imposto pela Troika. Estes são pelo menos os números provisórios revelados ontem à noite e que mostram a execução orçamental de dezembro de 2012. Segundo estes dados, Portugal cumpriu o limite do déficit que tinha sido acordado com a Troika, ficando 0,4% abaixo do PIB. O déficit ficou assim, segundo o Governo, nos 5% do PIB, sendo que o limite imposto pela Troika tinha sido de 5,4%. O PCP já reagiu à divulgação dos dados sobre a execução orçamental de 2012. Para o Partido Comunista, os números que foram revelados não garantem que o déficit do ano passado fique abaixo dos 5%, mesmo com recurso a receitas extraordinárias. O deputado José Lourenço afirmou ter dúvidas de que o Instituto Nacional de Estatística venha a confirmar o déficit de 5% divulgado pelo Governo. Segundo o mesmo deputado comunista, as receitas dos impostos diminuíram e a despesa manteve-se, o que não permitiu uma evolução na redução do déficit. O Estado recolheu menos 2.334 milhões de euros em impostos, concluiu José Loureiro. O líder da bancada parlamentar do PSD afirmou que a conjugação da divulgação dos números de execução fiscal de 2012 e o regresso de Portugal aos mercados de forma tão positiva como aconteceu criou uma semana muito positiva para o país. Luís Montenegro disse que esta semana foram criados os alicerces para uma maior confiança e uma economia mais dinâmica e geradora de emprego. Além disso, o líder parlamentar dos sociais-democratas garantiu ainda que o déficit está controlado, bem como a situação orçamental. O Presidente da República já promulgou o diploma que estipula o pagamento de metade dos subsídios de Natal e de férias em duodécimos no setor privado. A lei deve agora ser publicada no Diário da República e, a partir da data da sua publicação, os trabalhadores têm 5 dias para informar o patrão se querem ou não receber metade dos subsídios de Natal e de férias divididos pelos 12 meses do ano. O atual presidente da Câmara Municipal de Sintra, Fernando Seara, será candidato à Câmara de Lisboa. O autarca terá o apoio do PSD e do CDS, segundo avançou a SIC. A Assembleia Municipal de Lisboa chumbou o orçamento para o ano de 2013, bem como as grandes opções do plano da autarquia para o período entre 2013 e 2016. O orçamento de 2012 vai agora ser transposto para este ano, mas o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa, já avisou que vai congelar imediatamente a diferença de perto de 200 milhões de euros, que torna o orçamento de 2012 maior que o de 2013 e que foi chumbado ontem pela Assembleia Municipal. António Costa lamenta esta decisão e disse que as consequências deste chumbo são gravíssimas. Entre as medidas chumbadas estão o reforço do Fundo de Emergência Social, que serve para atribuir passes de transportes públicos a idosos da capital, fornecer refeições escolares e criar um subsídio de arrendamento para famílias mais carenciadas. António Borges, consultor do Governo para as privatizações, considera que Portugal já não precisa de mais austeridade. À Rádio Renascença, António Borges explicou que o compromisso português agora é exclusivamente com a Europa, porque em relação às contas nacionais estão controladas. António Borges reforçou, no entanto, que é necessário continuar a reduzir o déficit público, explicando que isso deve ser feito com um regresso ao investimento e crescimento económicos e num crescimento do consumo privado. O Ministério dos Negócios Estrangeiros revelou que existem 2 negócios em curso entre Portugal e a Alemanha, que somam um total de investimento alemão de 120 milhões de euros em território nacional. Os projetos tomaram forma a quando da visita de Angela Merkel a Portugal, revelou a TSF, fonte do Ministério, chefiado por Paulo Portas. São investimentos feitos no setor industrial, relacionados com a reindustrialização, que tem vindo a ser falada pelo Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira. Os principais objetivos da diplomacia económica portuguesa face à Alemanha são aumentar as exportações para terras germânicas e captar investimentos alemães para Portugal. E precisamente na Alemanha, os voos que partem e chegam aos aeroportos de Bonn, Colónia e Düsseldorf estão a ser alvo de atrasos ou de cancelamentos devido à greve do pessoal da segurança. O Sindicato dos Trabalhadores Verdi informou que as interrupções nos serviços de controlo dos embarques começaram às 4 horas locais, 3 da manhã em Portugal e aponta para uma adesão elevada dos trabalhadores. A Liga Portuguesa é a 7ª melhor liga europeia do século XXI. Quem o diz é a Federação de História e Estatística do Futebol, que divulgou o ranking esta quinta-feira. Em primeiro lugar está a Premier League de Inglaterra, em segundo a Liga Espanhola e em terceiro a de Itália. Boa noite, o Antena Web Informação fica hoje por aqui. Voltamos amanhã.